Ok, pode sintonizar agora o 1219, foram 776. 319, obrigado. Boa noite, Gorno 776, Ivan. Boa noite, 1776, táxi autorizado, Alfa, última esquerda pela Índia, até o portão 01. Alfa, Índia, portão 01, Gorno 2224, autorizado o sinal LS, chame a torre 1862 para pouso. 1862, obrigado, até boa noite, até já. Boa noite, chamo um pouso. 104, desça para 2000 pés, autorizado o sinal LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, formado estabilizado, 284. FISA 10, pouso autorizado, 130 com 8. E 130 com 8, passarela autorizado, pouso. X1 novembro, são os 14 autorizados para seguir o táxi até o Aerostar. Autorizado o TRIP 5241, reporte o táxi. Autorizado para chegar, somente chamo para o táxi TRIP. Cinco-ono, alterne 3325. 251, 3325, até logo. Reduza para a velocidade de aproximação. Aí está reduzido no 884. Trip 5218, reduza para 1709, desça para 3000 pés. 1709, 3000 pés, trip 5218. Três milhas para externa, reduza para aproximação e chame a torre 1862. 86, boa. Cruzando 950, voo 940. 940, chame Recife, frequência 251, alterne 3325, boa noite. 251, 3325, boa. Trip 5218, reduza para aproximação, desça para 2000 pés, reporte no localizador estabilizado. 2000 pés, reportará no localizador, trip 5218. Oxené 6212, desça para 3000 pés, o ajuste no 01. Seja 884, número 2 para o pouso, tráfego avistado, tráfego precede numa final aproximada de 2 milhas para a cabeceira 10. Continue agora a liberação. Aguardando. web 5723, identifique chegada Mari, desça até o nível 050. Complete final LS, chame a torre no 186. 186, 5218. Solo Salvador, trip 5241, no pátio 3, com 87 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Vitória para o táxi. 87, 3 e 20, Vitória? Afirmo, senhor. Recopiado, táxi em frente, primeira direita via Índia, correção, via Juliet, ponto de espera a todos, 86, altímetro 1011, bom voo, trip. Em frente, Juliet, 1286, grato, tenha uma boa semana aí pra vocês todos. É, igualmente. 921, lado direita. 219-2224. Boa noite. 1-884, pista no zero liberada, checa o trem 730, 89, altinho, tô no zero, 1-1, repouso. Repouso na 10, passar travado, boa noite, 884. O pátio principal e o portão remota, remota 14 do pátio principal. Alta Juliette pro 14218. 5218, avistado, continua aproximação, reporte quarta milha checado, trem guardando liberação. Reporte lá 5218, já abaixado, declarado. No Solos 2-1, libera a direita, 121, jovem. 2-1, nada, passou externo, baixou o travado, trip 5-2-1-8. Gente, continua aproximação, aguarde pista livre, trip 2-1-8. Guarulhos, já temos aprovado o nível do repetitivo, só instante para copo, gentileza. Escute a Alfa, altímetro 1011. Gente, no 01, aguardando o presidente da Zé. Vamos, Salvador, alô, boa noite, 84, livrando a 104. 804, táxi autorizado, Alfa, Juliette, pátio 1, portão é o 6 dúzia. Alfa, Juliette, 6 dúzia. Boa noite, 84. Trip 5241, observará o pouso da terra e companhia na curta final após olhar e manter a pista 10. 3603, ponto cópia. Pronto, tá. Aprovado de Salvador para Guarulhos. O nível de voo é o 340, via Upper 50. Decola a pista 10, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após curva direita, o perfil de subida é da EL, letra após letra, direta, posição VDEV. Controle 119.8, a torre 1 no 8, meia dúzia, e o código 5566. Guarulhos 340, abriu 850, decola 10, após 2 mil, terceira milha, curva direita, na da EL, letra, depois direto VDEV. Controle 19.8, torre 2.5, transponder 5566 para o 7.603. Correto, 5566, portão 7, chame pronto. autorizou o LS, senhor Xanã 6212. 6212, complete final LF, chama a torre 1186. 86, chama. Torre Salvador, muito boa noite, chama 6212, estabilizado na final. 212, boa tarde, boa noite já. Continua a aproximação, reporte 4 milhas checada, aguardando a liberação. Então, em vez da tripa, vai iniciar a decolagem mais distante. Negativo, estamos a uma bilheta externa, cruzará. 5218 trip, no solo 24, vira direita, 1219. Primeiro direito, 1219, 5218 da trip. Solo, trip 5218, livrou táxi na sua escuta. Trip 5218, prossiga táxi via Alfa Kilo, posição 3 do pátio 3. Alfa Kilo, posição 3 do 3, do 5218. Nós 4 milhas baixado e travado, Xanã 62 e 12. Xanã 6212, pista no zero, pouso autorizado, 120 graus com 89. Ok, livre pouso na 10, Xanã 62 e 12. Trip 5241, fora do solo aos 20525. Estimativo, declarado aos 27, 198, boa viagem. É, obrigado, 198 agora. Permanece até o farol de Capô? Sul de Salvador é o Trip 5241. 5241 no trip, contato radar na decolagem, submanter o nível 400, oi Dael. Afirmativo, dá presente pro de Dael, trip 5241. Está na proa de Duna, nessa proa está autorizado interceptar o localizador? 5723, afirmativo, desça para 2000 pés, autorizado final LS e reporte no localizador estabilizado. 2000 reportará, 5723. Então, Yankee Serra Serra, está 1 minuto para o farol de Itapuã. Yankee Serra Serra, chame a torre 1-8-6-12, Yankee Serra Serra. 6-8-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 A intenção é parte 4, é rimar, tá sério? Positivo, senhor. Ok, Ok, tá presente, então autorizado. Tô com um Boeing da Webjet a 12 milhas aí para a cabeceira 10. Ok, então encurtando, autorizado, tá presente, direto pro pátio 4. Reporte cruzando a cena da pista no zero. O vento é 130 com 8. Yankee, certo, certo? Yankee, certo, certo, aí, certo. Tô visual aí, o senhor de 4. Treino pátio 1. Alfa Juliette, remota 1-3 no pátio 1, China MS 212. Tá 358, acione identificação, chegada a Mari, desça até o nível 050. Objeto 58 no 0, desça para 2000 pés, reporte localizador estabilizado. Para 2000, como no 0, 1-1, confirma? Ou no 0 ou no 1, ajuste. No 0 ou no 1, reportará, coisa no 0. Boa noite, Gol, nome 1-3, cliente da Alfa, solicita Brasília. Aqui é autorizado Brasília, 360, decola da pista no zero, curva direita, saída Gole, Ofita, peso Lulo 7. Frequência do controle 199.8, código transponder 5570. Gol, nome 1-3, autorizado Brasília, 360, decolando no zero na Gole, Ofita, então peso Lulo 7. Controle 1-1-9-8, transponder 5570, Gol, nome 1-3. Correto, reporte no estacionamento, puxa. Vai reportar. Para o pushback, estacionamento 3603, portão 7. Portão número 7, aguarde para iniciar um minutinho. 3603. Estabilizado, 5723. Objeto 5723, complete final LS, chame a torre 1-1-8-6. 18-6, obrigado. No zero, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador estabilizado, o ajuste permanece 1011. Descendo para 2000 com 1-0 no 1, reportará no lote, web 5-0. Torre Salvador, boa noite, web 5723, completamente estabilizado, passou um externo embaixo de trabalho. Pronto, o pouso autorizado, pista no zero, vento 130 com 8, webjet 5723. 30 com 8, copiado. 1011, voltinho, ok? 1011, 30 com 8, copiado. E a CACA, considerando solos 32, parte 4, frequência livre, boa noite. Boa noite, identifique, chegada Mari, desça até o 060, azul 4070. Tá, 3560, Skok Identity, Central Level 070, Mari Arrival. Após a passagem do Xenés a retaguarda, o utilizado puxa e pode estar com 3603. Modulado. Trip 526, Salvador. Não, o TAM 3603, no gate certo, utilizado puxa e pode estar o TAC. E o Trip 5216, até Aracaju, a utilização, não é isso? Já fez a utilização completa, pronto, a cota. Aqui, Aracaju 190 via Golf 677, decola da pista 10 com curva esquerda na saída Puca Caju, frequência do controle 199.8, código transponder 5005. Tentou. Dois passar a etapa. Está autorizado, direto dona. Web 5890, MLS 190. Objeto 5890, complete final LS, chame a torre no 8612. 8612, 5890. Controle Salvador, haveria a possibilidade da presença pro de croc, pro trip 5241? Solicita Recife, chamando na frequência 1251, alternando 3325, 5241. 25. Salvador, boa noite, Webjet 5890, 2, para externo, baixar travado. Pistão no zero, continua aproximação, pistão zero, agora liberação, 130 com 8, aguarde, pista livre. Aguardando, 5890. 10.011, 3258. 070, desça para 3 mil pés, o ajuste 10 ou 9. Comandou o Web 5723, Lincoln. Web Jet 5723, prossiga táxi via táxi Alfa Juliette, gate 5. Alfa Juliette 5723. 140 com 8, altinho turno 0, 1-1, pouso autorizado, pista 10. Trem baixado travado, ajuste 10-9, autorizado, pouso 10, Web 5890. Plan 3858 para interceptar o localizador, voe na proa 0620, 3858. Proa 0620, tá 3858. Para o táxi 3603, 169 a bordo, 4 horas, alterna galeão. É 169, 4 horas galeão, copiado. Está autorizado para seguir o táxi, só observando e aguardando ingresso no aeronave 737, objeto no gate 5. Táxi via Juliette, ponto espera torre 1-8, decimal 62, 3603. Faz o web no 5, consegue Juliette, 86, grato, boa noite, 3603. Olá. Objeto 5723, pode prosseguir para o gate 5, a aeronave Airbus aguardará seu ingresso no mesmo. 723. No zero, solo 31, direito 29. 29, direito. Solo pizza 3560. Pizza tem maneiro. 3560. Se escuta. 5 410, prossiga táxi via Taxiway Alpha, última esquerda via Indigate é o 02. Via Alpha, a última à esquerda, gate 02, 580. Afirmo. Autorizado o ELS para o TAN 3858. Autorizado, final LS, aborte no localizador estabilizado. Passará, TAN 3858. Oi, boa noite, outra 3603, depois uma atmosfera, pronto. Da 3603, alinhada de colapso Y0, autorizado 140 com 8. Livre alinhada de colapso 0, 3605. Boa noite, 85, prepara 4. Autorizado Guarulhos, 360, via decola da pista no zero com curva direita, saída da El, Leda, Videv e a Prisc 50. Controle 19.8, código transponder 5571. 3662, desse mantém o nível 050. Direita, da El, Leda, Videv, 198 ao controle, 5571 na transponder, logo ONU. 885, vai vir a rota do plano, hein? Exatamente, inicialmente a aerovia inicial é a Prisc 50. Maravilha, obrigado aí. Um abraço. Tá 3858, no localizador tem um campo aqui. 3858, complete final LS, chame a torre 1 no 862. Boa noite. Azul para 070, desça para 2 mil pés. Autorizado final LS, reporte estabilizado no localizador. Para 2 mil pés, informará estabilizado 4070. Send it to 3,000 feet, altimeter 1011, dot 3560. Okay, 3,000 feet, 3560. Boa noite, tá 3858, uma milha para o marcador externo, baixado e travado. 588, Skok Identity, Central Level 060, Mari Arrive. Pouso autorizado na pista 10, TAN 3858. Controle, boa viagem. 198, boa noite, TAN 3603. Boa noite, TAN 3603, decolou, passa 1500, Dael. 3603, contato radar, submantém o nível 340, vê Dael. Boa Dael, 340, TAN 3603. Azul 4070, reduza para a velocidade de aproximação. Já está estabilizado no localizador? Estabilizou agora, reduzindo. Torre 1 no 862, 4070.